Estou alegre por estar com os irmãos pela segunda vez, ontem pela primeira vez, e hoje pela segunda vez aqui com os amados irmãos, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, estar aqui com o querido pastor Alvino, esta coluna eclesiástica do estado de Goiás, pessoa amiga, simpático, tem nos tratado de uma maneira maravilhosa. Já me viam falado muito bem aqui de Rio Verde, mas agora eu estou como a rainha de Sabá, não é? Os meus olhos viram, e o que viram é muito maior do que me disseram. Louvamos a Deus pela vida de todos que aqui vieram. Vocês vieram e serão privilegiados com a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada. Para o texto bíblico que o Senhor Deus coloca no meu coração para meditarmos esta noite. Primeiro livro histórico de Crônicas, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo de número 7. Primeiro, dos dois livros históricos de Crônicas, formam um conjunto de diversos livros que tratam acerca da história de Israel. Capítulo de número 13. Aqui Israel já está vivendo seu momento de dinastia, ou seja, segundo rei está tomando posse, no caso Davi. Capítulo 13 do primeiro livro histórico de Crônicas. Vamos ler o versículo de número 7. Um versículo que Deus tem uma mensagem em especial ao meu coração, ao seu coração, à nossa vida esta noite. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim o versículo 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab. Eusá e Aio guiavam o carro. Vou ler mais uma vez a parte A deste versículo até a vírgula, que diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Todos que entenderam, repitam comigo e digam: levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Sobre um carro novo. Mais uma vez, forte agora, sobre um carro novo. Eu quero pregar a palavra de Deus esta noite no tema Carro Novo, a época da religião show. Feche a sua Bíblia por um instante, coloque no banco onde você puder colocá-la. Pegue na mão do irmão mais bonito que você encontrar do seu lado. Aleluia. Aleluia. Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, vem pegar aqui na mão do pastor Alvino. Aleluia. Todo crente é bonito, ele tem o brilho de Cristo, a beleza de Cristo. Você é a pessoa mais bela da terra, porque você é a imagem conforme a semelhança de Deus. O diabo tem raiva de você porque ele queria ser o que você é. Ele disse, ou a Bíblia nos faz entender, que ele fala no capítulo 14 do livro do profeta Isaías: subirei acima das estrelas de Deus, farei a minha morada e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele quis ficar em cima da igreja. Jesus colocou ele debaixo dos pés desta igreja, porque um dia ele quis ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Mas Deus veio do céu para a terra, lá no Éden, no meio da argila e do barro. Deus fez você num estado de tricotomia e fez você a imagem conforme a semelhança do nosso Deus. E por isso é que você é a pessoa mais bela da terra. Esta falsa, ou este falso padrão de beleza que a mídia tenta colocar na mente, principalmente das mulheres, que o padrão de beleza hoje é ser magérrimo ou magérrima, isto não é o princípio básico da teologia no que se diz respeito à beleza. Ser belo é ter a imagem conforme a semelhança de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Então você não precisa de plástica nem de regime para ser belo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão junto com a minha e com a sua lá em cima. Todo crente é cheiroso, pode levantar o braço dele junto com o seu. Feche os olhos, curve a cabeça e eu oro a Deus mais uma vez esta noite. Senhor Deus, que fez os céus e também a terra, sobre minha vida há agora a responsabilidade de transmitirmos a sua palavra, Senhor. Mais uma vez, nada tenho, nada possuo, nada faço. Uso as palavras de Davi para exemplificar a minha pequenez esta noite. Sou como um cão leproso, como uma pulga no deserto diante de Deus e dos homens. Mas um dia o Senhor me escolheu para pregarmos a sua bendita palavra. E nós temos feito isso de uma parte a outra deste Brasil e deste mundo. Senhor, nesta noite, mais uma vez, sobre a minha vida, está a responsabilidade de transmitir um recado a estes crentes, a estes seus filhos, servas e servas de Deus, que vieram aqui esta noite para serem impactados pela sua palavra, para serem impactados pelo seu poder, pela manifestação de sua graça. Por isso é que eu te louvo, te glorifico e te exalto. Agora abra as janelas do céu sobre as nossas vidas, dá-me a autoridade da tua palavra, dá-me a revelação da mesma. Senhor, que agora a sua bendita palavra venha adentrar em minha mente, em meu coração, e que o Senhor venha me usar como um porta-voz do Evangelho, como um profeta de Deus nesta terra, Senhor Deus. Por isso é, abra, Senhor, o entendimento da sua palavra, e que todos que aqui vieram venham e saiam daqui totalmente tomados pela revelação bíblica e teológica. No nome bendito de Jesus, eu lhe peço mais uma vez, abençoe esta igreja, este ministério, Senhor, esta amada igreja em Cristo Jesus, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Este congresso de hoje, até a terça-feira desta semana, venha ser, Senhor, um congresso de bênçãos, um congresso de poder, um congresso de batismo no Espírito Santo, que vidas venham ser salvas, Senhor, que pessoas venham ser renovadas, que pessoas venham ser regeneradas pelo poder da sua bendita palavra. Em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico mais uma vez, crendo que será uma noite de bênçãos. Só os que creem nisso, levante a mão e dê um glória para o teu Deus esta noite, em nome de Jesus. Assente-se e vamos ouvir a palavra de Deus. Assente-se o seu corpo, mas deixe a sua alma em pé, dando glórias ao teu Deus mais uma vez. Lendo a Bíblia Sagrada, nós conhecemos este livro, que é um dos livros em especial que eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Porque todas as vezes que medito no capítulo 13 do livro de Crônicas, todas as vezes que eu leio a história deste rei, que é o segundo rei da dinastia de Israel, rei este chamado Davi, que sucedeu, que tomou posse da promessa da coroa, posteriormente Deus ter tirado a visão, e muito mais do que isso, o privilégio de Saul reinar em Israel. Deus agora realiza o seu desejo, que é providenciar para o povo de Israel um rei que não fazia parte de uma escolha humana, que não fazia parte de uma escolha findada, mas fazia parte de uma escolha divina. Deus, então, após o povo de Israel ter escolhido Saul para ser o seu primeiro rei, e após ter fracassado, após Deus ter permitido que ele viesse a simplesmente ter um rei, ou até mesmo exercer um reinado negativo em Israel, Deus agora levanta o segundo rei, Deus agora levanta o segundo homem para reinar em Israel. E aqui no capítulo 13, do primeiro livro histórico de Crônicas, Davi está assumindo o trono, Davi está assumindo o cetro, Davi está assumindo a coroa pela primeira vez. Haja visto que, neste mesmo livro que lemos esta noite, e neste mesmo capítulo de versículo de número 7, retrocedendo um pouco a história, no versículo 3, a Bíblia diz assim: e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Aqui no versículo 3 deste capítulo de número 13 do primeiro livro histórico de Crônicas, trata acerca da diferença pausiva, da diferença que existe e existia entre o rei Saul e o rei Davi, entre o rei Davi e o rei Saul. No versículo 3 que acabamos de ler, ou por que não dizer que eu fiz menção da mensagem introdutória esta noite, trata acerca da diferença maior, da diferença crucial, da diferença culminante que havia entre o rei Saul e entre o rei Davi, entre o rei Davi e entre o rei Saul. Que diferença é esta? Todos nós somos sabedores, todos nós somos conhecedores que os dois reis reinaram em períodos históricos iguais, ou seja, os dois tiveram o privilégio de reinar por durante 40 anos. Mas, quando estudamos a história de um e quando estudamos a história de outro, outro, nós entendemos que as duas histórias, elas são paradoxais, elas são de um contraste imenso, elas tratam acerca de diferenças pausivas, acerca de um ministério, acerca de uma escolha de Deus, acerca de um homem e do outro, e quais são as principais diferenças entre um rei e entre outro rei. Eu poderia aqui citar inúmeras diferenças, eu poderia aqui trazer a origem da história, eu poderia aqui trazer diversas revelações bíblicas acerca da diferença de um rei para com o outro, mas eu prefiro esta noite resumir a diferença entre Davi e Saul, entre Saul e Davi, em uma única palavra. E que palavra é esta, pregadora? Que palavra é esta, pastor Paulo Marcelo? Chamaria esta palavra da maior diferença entre um rei e outro? Esta palavra é sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Porque sensibilidade é a palavra que resume a diferença entre um rei e do outro. É porque quando eu estudo a história de Davi e estudo a história de Saul, eu percebo que Davi, ele tinha sensibilidade de Deus. Homens que têm sensibilidade de Deus, eles têm desejo de Deus. Eles têm desejo de buscar ao Senhor. Eles têm desejo de conhecer a Deus. E quando eu estudo a história de Davi, mesmo ele sendo humano, mesmo ele sendo limitado, mesmo ele sendo pecador, mesmo ele tendo cometido diversos erros no seu ministério, não foi um bom pai de família, porque ele não soube gerenciar bem a sua casa. Não foi um perfeito homem que diz respeito ao seu próprio casamento, porque cometeu um adultério com Bate-seba. Não foi um homem ideal nos que diz respeito ao depósito de moral, ao depósito de bom senso. Mas mesmo sendo um homem que fracassou diversas vezes, ele era um homem que traz para nós um exemplo maravilhoso. E qual é? Ele, por mais que viesse errar, ele nunca desistia de Deus, ele nunca desistia da sede que ele possuía do seu Senhor. Por diversas vezes enfrentando o projeto da sua chamada, por diversas vezes entrando no deserto, entrando na caverna de Adulã, quando a promessa parecia distante, quando o sonho parecia utopia, ele ainda tinha forças, e eu não sei de onde ele retirava elas para escrever os seus belos salmos. E quando ele está em um momento de degeneração na caverna de Adulão, ele escreve o Salmo 142 e ele profetiza e diz para o seu Deus: Senhor, ninguém cuidou da minha alma, eu estou amargurado. E no versículo 7 ele diz: tira a minha alma da prisão. Eu pareço que vejo o sofrimento do rei Davi, eu pareço que vejo o sofrimento deste salmista, mas ao mesmo tempo, quando ele olhava para as dunas, quando ele olhava para o deserto inóspito, ele conseguia tirar forças e escrever para o Deus, para o seu Senhor: meu Deus, meu querido Senhor, eu tenho sede de Ti, sede do Deus vivo. Ele dizia que como o cervo brama pelas correntes da água, eu também clamo e desejo ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Este era o rei Davi. E aqui no capítulo 13 do livro histórico de Crônicas, Davi agora está entrando em Jerusalém para colocar a coroa pela primeira vez. Davi agora está entrando em Jerusalém para assumir o cetro de rei pela primeira vez. Eu imagino a euforia, eu imagino a festa em Jerusalém. Novo rei, o rei que o povo desejava, o rei da promessa, o rei de Israel. Agora eu imagino todos eufóricos em praça pública, os levitas, quem sabe, entoando hinos ao nosso Deus, quem sabe os anciões de Israel fazendo seus comentários, quem sabe os rabinos de Israel tentando imaginar qual seria o primeiro discurso, qual seria o discurso de posse de Davi. Eu imagino todos querendo imaginar qual vai ser o sermão que Davi vai pregar. Eu imagino as pessoas se acotovelando em praça pública e alguns dizendo um aos outros: será o quê? Que Davi vai determinar por primeiro ou por primazia no seu reinado? Alguém poderia dizer assim: será que ele vai escolher as torres de Atalaia? Será que ele vai escolher os chefes de Estado? Será que ele vai escolher e nomear os ministros? Será que ele vai nomear os seus conselheiros da torre? Ou quem sabe do seu reino? E outros poderiam imaginar que ele ia escolher um novo chefe do seu exército. Alguém poderia fazer inúmeras deduções, mas só Deus saberia qual seria o verdadeiro discurso de um rei segundo o coração de Deus. E qual é o discurso de um rei segundo o coração de Deus? Só um homem como Davi, que tinha sensibilidade de Deus, é que poderia fazer um discurso como ele fez na sua posse. E qual é o seu discurso? Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, olhou para a frente, olhou para trás, e ele entendeu, ele compreendeu, ele observou. observou, ele analisou e ele chegou à conclusão: no tempo do rei Saul, ninguém teve importância em buscar a presença do meu Deus, mas eu sou um rei diferente, eu não quero reinar sem ter a presença de Deus na minha vida. E de que presença é esta que ele se refere aqui? No capítulo 13, ele olha para um lado e para o outro, e ele percebe que a arca da aliança, aquela caixa de madeira de cetim, coberta de ouro por dentro e por fora, com três camadas apontando para a Trindade, com uma tampa chamada propiciatório, que significa e diz, aonde Deus nos é propício, esta caixa de madeira que tinha três artefatos ou três objetos no seu interior, o maná do deserto, a vara de Arão que tinha florescido, e uma réplica da tábua da lei, que fora quebrada pela primeira vez, e Deus refizera a mão de Moisés. Esta era a arca da aliança, representava a presença de Deus, representava onde Deus estava presente, diferente da dispensação da graça, na época do rei Davi, esta dispensação, o Espírito Santo de Deus, ele não podia habitar dentro de um homem, ele não podia habitar dentro de uma mulher, ele não podia batizar ninguém no Espírito Santo, porque ainda Cristo não havia padecido no Calvário, os homens ainda não haviam participado do processo da regeneração. Por isso é verdade que o rei Davi agora, ele tem uma importância maior, e qual é? Era trazer a presença de Deus para o seu governo, era trazer a presença de Deus para o seu estado de reinado. Quando Davi coloca a coroa pela primeira vez, ele está dizendo, em outras palavras, para mim não importa sucesso, para mim não importa fama, para mim não importa status, para mim não importa ser rei, para mim não importa ser aclamado pelo povo, para mim não importa ter privilégios, para mim não importa ter glória, ouro e tesouros no meu palácio, para mim o que verdadeiramente importa é ter a presença de Deus na minha vida, porque se eu não tiver a presença de Deus, as demais coisas para mim não significam absolutamente nada. Preste atenção, porque eu vou abrir um parênteses esta noite e já retorno ao texto para poder trazer a vocês a revelação bíblica, teológica e profética de Deus. Eu, quando entendo o que Davi dissera, eu venho esta noite para profetizar na cidade de Rio Verde. É muito importante você conquistar coisas na terra, é muito importante para você conquistar a sua casa própria, é muito importante para você terminar a sua faculdade, é muito importante para você fazer um bom casamento, realizar um bom casamento, é muito importante para você adquirir posições aqui na terra, mas melhor ainda para o crente, melhor ainda para o homem e mulher de Deus, melhor ainda para o pregador, melhor ainda para o cantor, muito mais do que gravar um CD, é ter a presença do Deus bendito em nossa vida, é possuir a presença de Deus em nós. E quando eu olho para este texto, eu vejo o rei Davi olhando para a sua coroa, e para ele pouco importava as pedras preciosas que floriam a glória de Israel sobre ele, para ele o que importava era caminhar com Deus, era andar com Deus, era estar com Deus, era conviver com Deus, era possuir Deus na sua vida. Eu profetizo esta noite que tem gente que chegou aqui, que se a gente pegar ele, virar de trás para frente, de frente para trás, não vai encontrar nenhuma moeda de um real, mas se eu abrir a tua alma, eu vou encontrar Deus na tua vida, e é isso que importa, é isso que desejamos, é isso que Deus quer nos dar de melhor. Eu profetizo esta noite que a presença de Deus vai te encontrar, que a presença de Deus vai te possuir, que a presença de Deus, ela está aqui, palpável, real em nossa vida. Só os que acreditam nisso, levante a tua mão e glorifique ao teu Deus aí esta noite. Eu discordo de muitos pregadores que pregam acerca de Jó e dizem que Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu muita coisa, mas Jó nunca perdeu tudo, é verdade? A Bíblia diz que ele perdeu 11.500 animais da sua fazenda, é muita coisa, mas não é tudo. A Bíblia diz que ele perdeu seus 10 filhos, é muita coisa, mas não é tudo. A Bíblia diz que ele perdeu a sua saúde, é muita coisa, mas não é tudo. Pastor Paulo Sérgio, ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu tudo. Por quê, pregador? Porque quando ele está no meio da cinza, e a Bíblia diz lá no original que cinza significa masbala, e masbala no original quer dizer lixo. Quando Jó é jogado no meio do lixo, os seus amigos não aguentaram o odor da sua pele, ele tinha mau hálito, tumores estavam e chagas sobre a sua pele, a endemoniada da sua mulher chega perto dele e diz assim: homem, para com a tua integridade, para com o teu bom senso, amaldiçoa esse Deus que não resolve o teu problema e morre, homem. Parece que eu vejo ele olhando para ela e dizendo assim: mulher, como uma louca falas tu, mulher, eu nunca perdi tudo. E ela disse: de que jeito, o que é que sobrou para você. Sobrou aqui esse caquinho de telha. Eu estou raspando as minhas feridas com esse caco de telha. E o que é esse caco de telha para você? Esse caco de telha aqui, ele representa a presença do meu Deus. Você está louco? Você ficou maluco? Como um caco de telha vai representar a presença do teu Deus? Eu te explico e te digo. E o que é nesse caquinho de telha aqui? É o único que toca as minhas chagas e as minhas feridas e alivia a minha dor. E quando ele alivia a minha dor, eu consigo entender que existe um Redentor que vive, que tudo que ele me deu, ele tirou e levou, mas tem algo que ele não me tira, tem algo que ele não me leva, e o que é? É a presença dele na minha vida, no sair do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor levou, mas bendito seja o nome do Senhor para sempre. Tem gente que chegou aqui hoje, que perdeu muita coisa. Talvez você já perdeu a casa, talvez você já perdeu o emprego, talvez você já perdeu a família, talvez você já perdeu o status, talvez você já perdeu a posição, talvez você já perdeu o dinheiro, talvez você já perdeu o emprego, mas se você não perdeu a presença do teu Deus, você não perdeu nada, porque quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus recupera tudo. Eu profetizo esta noite que a presença de Deus devolve tudo para você. Quem acredita que está com a presença dele, quem deseja estar com a presença dele, levante a mão, coloque esta mão no ombro de um irmão que está do seu lado e diga para ele: quem tem Deus tem tudo, quem tem a presença dele tem tudo. Deixa eu ver quem tem a presença de Deus, deixa eu ver quem tem a presença de Deus. Labashuri kandarabasharabakai, labashuri kamanarabasharabakai. Só os que acreditam que a presença de Deus está aqui esta noite, joga a mão direita lá em cima e dá um brado de glória para o teu Deus. Eu, quando leio este texto, fico por demais maravilhado, porque agora Davi, ele quer buscar a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Sinai, a arca que representava a presença de Deus. Mas por muitas vezes, quando eu leio a palavra do meu Deus, quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo que durante a história de Israel, em muitas oportunidades e em muitas épocas, pastor Albino, a presença de Deus não era primazia, a presença de Deus não era prioridade, a presença de Deus, ela estava em segundo plano, em segundo lugar. E quando eu estudo e leio esta palavra, Deus começa a me trazer e mostrar-me revelações bíblicas acerca desta palavra. A Bíblia diz que quando Moisés um dia ouviu de Deus que Deus mataria o povo, Moisés disse: Senhor, por favor, não mate esse povo. Aí Deus disse: tudo bem, Moisés, por amor a ti não matarei esse povo, mas a minha presença não estará mais contigo, apenas um anjo meu vai à frente do povo. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, me perdoe, mas eu quero lhe dizer algo que é, Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu prefiro não dar nenhum passo neste deserto, eu prefiro morrer aqui se não estiver com a sua presença. Escute, preste atenção. Segundo o historiador Josefo, querido irmão Daniel, pastor Daniel Olímpio, segundo o historiador Josefo, a Arca da Aliança, ela levitava no deserto, ela ia flutuando por sobre a areia, e quando ela baixava, quando ela pousava, o povo de Israel, eles entendiam que tinham que fazer ali então um acampamento. Quando a arca levitava novamente, eles entendiam que tinham que continuar a viagem. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Se a arca estava presente, Deus estava presente. Se a arca não estava presente, Deus não estava presente. Quando Davi entendeu que a arca de Deus não estava ausente do seu governo, ele disse e falou: eu não vou ser rei sem ter a presença de Deus na minha vida. Oxalá que no Brasil homens que detêm o poder político fizessem a mesma menção de Davi. Se Deus não estiver comigo, eu prefiro não presidir esta nação. Se Deus não estiver comigo, eu prefiro não atingir um status de político nesta terra. Quando eu olho para a história de Israel, logo eu recordo uma época que eu chamo e confesso aos irmãos que eu tenho convicção de que foi a época mais negra, que foi a época mais difícil, que foi a época de maior apostasia e degeneração do estado moral, e por que ainda não dizer sacerdotal de Israel? Que época era esta? Era a época do final, era a época do último estágio do sacerdote Eli. Eli tinha dois filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finéias, porque essa época era negra, porque essa época era deplorável no sentido sacerdotal, porque diz a Bíblia Sagrada que o sacerdócio de Eli já havia passado, e ele então permitia que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, cometiam atrocidades dentro do templo de Deus. Eles cometiam orgias, tomavam as primícias do sacrifício que eram dadas a Deus e tomavam para si. A Arca da Aliança, neste estado deplorável de Israel, estava abandonada na cidade de Siló, estava jogada na cidade de Siló. Ninguém mais ia lá adorar a Deus, ninguém mais ia lá buscar ao Senhor. Eles não tinham mais desejo de Deus, não tinham mais sede de Deus. Diz a Bíblia então que a lâmpada do candeeiro, a lâmpada do candelabro, ela se apagava do templo, o azeite faltava, e o Espírito de Deus, representando esta chama, estava se apagando neste período histórico de Israel. O que é que aconteceu? Deus então envia os filisteus contra Israel. Ofni e Finéias, liderando o exército de Deus, eles vão para a batalha, eles vão para a guerra, eles vão para a peleja, e quando lá chegam, diz a Bíblia que no confronto com os filisteus, 4.000 israelitas, 4.000 judeus morreram naquela peleja. Eles voltam para casa cabisbaixo, destruídos, melancólicos, impressionados com a perda daquela batalha. E eu imagino eles dizendo: o que é que deu de errado? O que é que aconteceu? Os anciões de Israel, os homens que conheciam a época em que Deus andava com o povo, em que Deus estava com o povo, olharam para eles e disseram: sabe por que vocês perderam a batalha? Sabe por que vocês perderam a peleja? Por quê? E eles disseram: porque vocês não levaram a Arca da Aliança, porque vocês não levaram a presença de Deus. E é por isso que vocês perderam a batalha deste dia. Quando eles ouviram estas palavras, eu imagino eles dizendo e falando: que negócio de Arca da Aliança é esta? Que negócio de arca é isso que representa a presença de Deus? É uma caixa de madeira que está abandonada em Siló. Então mande buscá-la. Se é ela que vai fazer-nos vencer a peleja, tragam ela para nós. Diz a Bíblia que eles vão buscar a Arca da Aliança. De muito longe eles vêm pelo alto da campina, cantando hinos ao seu Deus, adorando ao Senhor Deus de Israel. Os filisteus do outro lado do deserto, quando ouviram o barulho de júbilo, quando ouviram o barulho de glória a Deus e aleluia, eles começaram a bradar e dizer: ai de nós, porque agora o grande Deus de Israel, que fez grandes coisas no deserto, ele está vindo contra nós. O Deus que venceu os egípcios está vindo contra nós. Eu abro outro parênteses na mensagem e já retorno ao texto para trazer a vocês uma outra revelação da parte de Deus. Sabe o que é? Que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, até os nossos inimigos, eles têm que reconhecer de que Deus está conosco. Sabe o que eu vou profetizar esta noite? É que muita gente, muitos crentes aqui hoje, quando você voltar para casa, aquele demônio que mora na rua da tua casa, que atormenta o teu vizinho, que quem sabe atormenta alguém da tua família, eu profetizo que quando tu chegar perto da tua casa, eles já voltaram direto para o inferno, porque eles não vão resistir e aguentar o poder de Deus na tua vida. Se você acredita nisso, levante a mão e dê um glória para o teu Deus esta noite. Eles vão para a peleja com a Arca da Aliança. Agora preste atenção e entenda, diz a Bíblia Sagrada que não morre 4.000 de Israel, não morre mais 4.000 como morreu na primeira vez. O que é que aconteceu? Diz a Bíblia Sagrada que 30.000 homens de Israel morreram nesta peleja. Eu já estou percebendo o seu semblante de assusta, ou seu semblante assustado, porque pregadora, que se na primeira vez sem a Arca da Aliança morreu 4.000, e agora que eles vão com a presença de Deus, morreu 30.000 em Israel. Eu vou lhe explicar o que é que aconteceu. Aconteceu nesta passagem bíblica a mesma coisa que acontece nos dias atuais da Igreja de Jesus. Aconteceu nesta passagem bíblica a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. E eu lhe explico o que é que aconteceu. Ofni e Finéias, eles não foram buscar a Deus porque queriam adorar ao seu Senhor. Eles não foram buscar a Deus porque eles queriam prestar um culto de adoração a Deus. Não, eles foram buscar a Arca da Aliança, porque eles queriam que Deus resolvesse o seu problema, porque eles queriam que Deus lhes salvasse daquela situação, eles queriam que Deus trouxesse para eles um alento, um escape para aquela oportunidade. E o que é que eu estou profetizando esta noite? Na época da religião show, na época do carro novo, tem muita gente que está buscando a presença de Deus, não para adorar a Deus. Tem muita gente buscando a presença de Deus simplesmente para resolver uma situação, simplesmente para solucionar um problema. Tem muita gente que faz campanha de quinta-feira, faz campanha de sexta-feira, faz campanha de terça, vem para a igreja, ora, jejua, vem para o círculo de oração, mas é só receber a bênção de Deus, já vira as costas para Deus. Vem outro vento, vem outra prova, já quer buscar a presença de Deus. Nós vivemos a época do evangelho da confissão positiva, nós vivemos a época do evangelho do oba-oba, nós vivemos a época do evangelho que prega que crente não passa mais luta, que crente não passa mais dificuldade. É o evangelho da confissão positiva, é o evangelho do profetizei, já mandei, já falei, já disse, e Deus tem que fazer. Quem é que disse, quem é que leu na Bíblia que homem comedor de arroz e de feijão, ele dá ordem em Deus, ele diz para Deus o que Deus tem que fazer, ele diz para o Deus Todo-Poderoso o que ele deve ou não deve fazer. Hoje vivemos a época de muita gente buscando a presença de Deus, não simplesmente para adorar a Deus. Tem gente buscando a presença de Deus para se autopromover, tem gente buscando a presença de Deus para que Deus venha a ser um office boy do homem, um resolve tudo, um faz tudo. O meu Deus, o teu Deus, ele nunca foi um resolve tudo, ele nunca foi um office boy do homem, ele nunca foi um resolve problema imediato. O meu Deus é aquele mesmo Deus que permitiu que apóstolos fossem decapitados, que permitiu que homens passassem momentos difíceis da sua vida, mas ele sempre disse: eu nunca lhe deixarei só, eu nunca lhes abandonarei, estarei convosco todo dia, a todo instante, a toda hora. Eu esta noite venho trazer uma mensagem da parte de Deus. Ser crente quando tudo está bem é muito fácil, ser crente quando tudo está perfeito é muito cômodo. Eu quero ver a ser crente é no momento da luta, eu quero ver a ser crente é no momento da prova. Quando buscamos a arca, não é para Deus resolver nada. Quando buscamos a arca, é para vivermos a presença de Deus, é para andarmos com Deus, é para conhecermos a Deus, é para convivermos com Deus. Quantos entendem esse recado? Levante a mão e glorifique ao teu Deus. Quando Miriam cantou do outro lado do mar, e ela pegou o pandeiro e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É bonita essa passagem bíblica, é linda essa passagem bíblica, não é? Mas quando eu leio essa passagem, eu descubro algo tremendo. E o que é, pregador? Miriam adorou a Deus, certo, mas do lado errado. Por que, pregador? Porque adorar do lado de lá do mar, depois que Deus abre o mar, depois que Faraó morre, depois que Israel passa de pés enxuto, até eu pego o pandeiro e canto: só o Senhor é Deus. Eu quero ver adorar é do lado de cá, é antes do mar abrir, é com o Faraó chegando ali. Nesta noite eu profetizo que crente que quer milagre tem que buscar a presença dele em todo tempo, em toda época, em todo dia. Quem deseja a presença dele, quem tem sede da presença dele, quem veio buscar a presença dele, levante a mão de agora e deixa eu ver quem pode adorar a Deus essa noite. Pregador, eu estou na prova, adore. Pregador, eu estou na lágrima, adore. Pregador, eu estou na luta, adore. Pregador, eu desejo Deus essa noite. Quem deseja Deus comigo, quem deseja Deus comigo, deixa eu ver quem está buscando a Deus. Mas tinha alguém que era crente dentro da casa de Eli. Quem era crente dentro da casa de Eli, pregador? Quem servia a Deus de verdade dentro da casa de Eli? Presta atenção na revelação. Diz a Bíblia que quando a arca é destruída, ou por que não dizer quando a arca é levada pelos filisteus, diz a Bíblia que chega a notícia, disseram assim para Eli: Eli, teus dois filhos morreram. Ele cai, quebra o pescoço e cai morto. Quando chegaram para a mulher de Fineias, ou por que não dizer de Fineias, Judéias, quando disseram para ela: olha, mulher, nós temos notícias terríveis para lhe dar, e o que é? 30 mil do seu povo morreu. Ela ficou mal. Quando disseram para ela: o seu esposo, ou por que não dizer o seu cunhado, também está morto, ela ficou mal. Quando disseram para ela: o seu sogro também está morto, ela passou mal. Quando disseram para ela: o seu esposo também morreu na peleja, ela, estando grávida, começa a dar luz àquela criança. Mas aquela mulher era crente, aquela mulher era crente de verdade. Por que, pregadora? Porque quando disseram para ela: mulher, tem mais uma notícia para te dar, e o que é? A arca da aliança, a arca que representa a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Não está escrito, mas eu tenho convicção que quando ela levanta o seu filho, ela brada em alta voz e diz: eu aguentaria viver sem 30 mil do meu povo, eu aguentaria viver sem o meu cunhado, eu aguentaria viver sem o meu esposo, eu aguentaria viver sem o meu sogro, mas viver sem a presença do meu Deus, eu prefiro morrer. E cabote é o nome desta criança, levada foi a glória de Deus. Quantos entendem isso? Levante a mão e dê mais um glória gostoso para o teu Deus esta noite. A Bíblia diz que a arca da aliança foi levada pelos filisteus à cidade de Asdod, aonde estava o seu deus Dagom. E quando colocaram e depositaram a arca da aliança diante do seu deus Dagom, a Bíblia diz que eles foram adorar, eles foram tomar vinho e cometer orgias em adoração ao seu deus Dagom. E os profetas de Dagom disseram: daqui a pouco a arca da aliança vai ser destruída. O nosso deus Dagom, ele vai esmagar a arca da aliança. Quando eles estão lá fora, ouviram um barulho e um ruído e disseram: ei, ouvimos um barulho dentro do templo. E alguém disse: já sabemos o que aconteceu, o nosso deus Dagom, ele esmagou a arca da aliança. Quando eles entram lá dentro, surpresa maior, Dagom caído com o rosto em terra. E alguém disse assim: alguma janela ficou aberta, entrou uma corrente de vento e derrubou Dagom. Levanta ele, porque daqui a pouco ele vai esmagar a presença do Deus de Israel. Levantaram Dagom, passou mais um tempo, ouviram outro barulho, e quando eles entram lá dentro, olha o que aconteceu: a cabeça de Dagom de um lado, os braços de Dagom do outro, o corpo de Dagom do outro, Dagom estraçalhado diante da presença do nosso Deus. E alguém disse: não tem jeito, devolva a arca. Deus então manda praga sobre os filisteus. Eles colocam a arca em cima de um carro novo, uma carroça de filisteu, e eles devolvem a arca para a cidade de Jerusalém. Eles mandam a arca para a casa de Abinadab. Preste atenção agora na revelação bíblica. Nos dias em que estamos vivendo, na época da igreja atual, existem muitos deuses Dagom, pastor Wellington, que estão tentando substituir a presença do Deus verdadeiro. Tem muitos deuses Dagom que estão trocando, que estão querendo substituir a presença do verdadeiro Deus. Que deuses Dagom são estes? Por favor, não me tenham por radical, por favor, não me tenham por taxativo, por favor, não me tenham como exagerado, mas eu preciso entregar o recado de Deus para a sua vida. Se você quer ouvir, levante a mão e glorifique ao teu Deus. O primeiro Deus Dagom, que está querendo substituir a presença do nosso Deus, é um Deus que eu apelidei ele de Deus Banqueiro. Diga comigo: Deus Banqueiro. Que Deus é este, pregador? É o primeiro Deus que está querendo substituir a presença do Deus verdadeiro. O Deus Banqueiro está por detrás de uma falsa teologia, que só há pouco tempo nós ouvimos falar que essa teologia existe. Se eu perguntasse aos pastores que estão aqui, patriarcas de Deus que aqui estão ladeando esta tribuna, a minha retaguarda, e me ajudando em oração para expor o sermão, vocês me responderiam e diriam: pregador, há tempos atrás eu nunca tinha ouvido falar acerca de teologia da prosperidade. Isso aí veio juntamente com os movimentos neopentecostais. Eu não sou contra a movimento neopentecostal, desde que esteja doutrinariamente voltado à Bíblia Sagrada, mas eu sou contra aos extirpadores, aos usurpadores, aos homens que detêm a mídia no nosso Brasil e que agora tenham a prerrogativa. Não importa mais a alma do homem, não importa mais a salvação da humanidade, o que importa agora é viver um falso céu aqui na terra, porque o Deus banqueiro, ele prega agora neste evangelho moderno que crente tem que ser rico, que crente tem que ser abastado, que crente tem que viver uma vida de prosperidade, custe o que custar. Eles não entendem, não percebem que quando Pedro chegou com João à porta do templo, o coxo olhou para ele e disse assim: dá uma esmola, me dê uma moeda. Pedro olhou para ele e falou: filho, infelizmente, a gente está começando a obra de Deus agora, e quem começa a obra de Deus, ele começa com dificuldade. A gente não tem dinheiro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. A presença de Deus está com nós, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E o que é que a teologia da prosperidade está tentando colocar na mente das pessoas hoje em dia? Tem gente que já não quer mais saber no que você é, e sim no que você tem. Tem muita gente que está pregando esse evangelho barato, esse evangelho falso, esse evangelho do dar, esse evangelho que chegou aqui na nossa igreja, não tinha nada, não possuía nada, e agora a vida dele mudou. Esse evangelho dos falsos testemunhos, esse evangelho das manipulações em massa. Eu creio que o meu Deus, ele abençoa, ele prospera crentes fiéis, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, mas eu não creio que isso vai ser sempre a primazia da igreja. O meu Deus não é banqueiro, o meu Deus não é agiota, o meu Deus não é Deus de barganha, o meu Deus não é dá e toma cá. O meu Deus, ele sempre foi e sempre será um Deus salvador, um Deus salvador, um Deus salvador. Levante a mão e adore este Deus salvador. Segundo Deus banqueiro, ou segundo Deus que está tentando substituir a presença do Deus verdadeiro. Que Deus é esse pregador? Que Deus é esse pastor? É o Deus que eu apelidei ele de Deus feiticeiro. Diga comigo: Deus feiticeiro. Esse Deus feiticeiro é um Deus guru. Esse Deus feiticeiro é o Deus que está por detrás da falsa teologia, ou por que ainda não dizer, moderna teologia da prosperidade. Que teologia é essa, pregadora? Que teologia é essa que você se refere? É a teologia que está surgindo por aí, que praticamente é a teologia de venda de indulgências. É a teologia que está surgindo por aí, que praticamente é a venda de amuletos. É a teologia que está surgindo por aí, que praticamente é a inovação bíblica, teológica e profética. Que teologia é essa? É a teologia que diz que para Jesus expulsar demônio tem que colocar sal grosso dentro da igreja e fazer sessão de descarrego. É a teologia que diz que para Jesus curar tem que colocar copo d'água em cima do rádio da televisão e tomar água ungida. É a teologia que diz que para você alcançar bênção tem que andar com rosa vermelha, rosa branca, folha de arruda atrás da orelha. É a teologia da pimenta ungida. É a teologia da venda da pedacinho da cruz de Cristo. É a teologia da venda do espinho da cruz de Cristo. É a teologia das inovações. É a teologia moderna. Eu, quando leio a Bíblia e quando estudo a história da Assembleia de Deus do Brasil, eu entendo que essa igreja tem quase 100 anos de existência e ela nunca precisou rosa branca, ela nunca precisou água benta, ela nunca precisou sal grosso, ela nunca precisou terapia de amor, ela nunca precisou sessão de descarrego. A minha Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a presença de Deus que muda tudo. É a presença de Deus. A presença de Deus. Levante a mão e adore. Levante a mão e exalte o nome de Jesus. Que outro Deus está aparecendo para substituir a presença do Deus verdadeiro? É um outro Deus, o terceiro Deus que eu conheço na revelação bíblica e que eu apelidei ele de Deus Popstar. Diga comigo: Deus Popstar. O Deus Popstar é o Deus que eu chamo ele de Estrela de Jesus. É o Deus do troféu talento. É o Deus do mundo de premiações aqui na terra. É o Deus do disco de ouro. É o Deus do CD de milionário. É o Deus do cachê milionário. É o Deus que exige isso e aquilo para pregar o evangelho de Jesus. É o Deus dos ex-famosos lá do mundo. Porque o que está convertendo de ex-famoso não é brincadeira. Ex-famoso agora vem em quilo, em balde para a igreja. O que me chama a atenção é que os ex-famosos do mundo, eles nunca vêm para Jesus, quando eles estão fazendo sucesso, quando eles estão vendendo 1 milhão de cópias, quando eles estão na Globo, no SBT, quando eles têm repercussão nacional, quando eles têm a mídia na televisão. Não, eles só vêm para a igreja quando para de fazer sucesso, quando deixa de aparecer. Aí alguém diz assim: filho, tem 30% da nação brasileira, é crente, é só gravar um CDzinho gospel, gravar um testemunho e sair fazendo sucesso por aí. Aí o nosso povo, aonde anuncia essa gente, vai lá, sem saber se eles mudaram de vida, sem saber se são crentes de verdade, cola pôster atrás da porta, idolatra essa gente, quer autógrafo desse povo. Aí quando anuncia o irmãozinho Joaquim da congregação para pregar quinta-feira, alguém até zomba e diz: como é que eu vou lá ouvir o Joaquim pregar na quinta-feira? Como eu vou ouvir o Pedrinho pregar na terça-feira? Como eu vou ouvir a irmã Maria no ciclo de oração? Tu tá doido? Tu tá maluco? Se lá tem o congresso com fulano de tal, ei, o meu Deus, ele não vai vir buscar popstar, ele não vai vir buscar estrela, ele não vai vir buscar ex-famoso, ele vai vir buscar é o Joãozinho, é a Mariazinha, é a irmã Mariquinha, ele vai vir buscar é crente, sem nenhum dente na boca, analfabeto de pai e mãe, mas cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Quem tem a presença dele, quem tem a presença dele, deixa eu ver quem tem a presença dele, deixa eu ver quem tem a presença dele, deixa eu ver quem tem a presença dele. Deixa eu correr, porque senão eu não termino a mensagem hoje. Quando eu entro nesta história bíblica, eu não esqueci do versículo que lemos no início da mensagem. Colocaram a arca de Deus sobre um carro novo. Agora Davi, ele vai buscar a arca. Agora Davi vai retornar com a arca para Jerusalém. Parece que eu vejo Davi escolhendo uma coroa bonita, Davi escolhendo uma roupa bonita. E alguém diz assim: Davi, o que é que você vai fazer? Eu vou buscar a presença do meu Deus. Eu quero que construa um carro novo. Eu quero que faça uma carruagem nova. Se tivesse luz elétrica ou luz de bateria naquela época, Davi ia colocar uma luz vermelha, uma luz amarela, uma luz roxa, ia colocar um I love Jesus, quem sabe ia colocar um gospel para Jesus, ia dizer assim: vamos buscar a arca da aliança, vamos buscar a presença de Deus de volta. A ideia de Davi, ela era ideal, a intenção de Davi, ela era proveitosa, mas a metodologia usada para buscar a presença de Deus não era condizente com a verdade exposta nesta bendita palavra. E o que é que aconteceu? Vejamos o que o texto diz. A Bíblia diz que quando vão buscar a arca, eles colocam a arca sobre o carro novo, colocaram dois bois à frente, e quando os bois vão andando, tropeça um no outro e a arca vai caindo. E para a arca não cair, o Sá, filho do sacerdote Abinadab, ele estende a mão para tocar na arca e ele cai morto, ele cai fulminado no meio do caminho. Davi ficou triste, Davi voltou para casa melancólico, pastores, e ele ficou 3 meses em jejum e oração, perguntando para Deus: Deus, o que fazer? O que é que eu fiz de errado? Eu só queria buscar a tua presença, eu queria só buscar a arca. Aí Deus deixou ele pagar um preço, 3 meses de jejum e oração. Aí Deus foi falar com Davi, ele disse assim: Davi, aonde é que tu leu, Davi, na minha palavra, que a minha arca, ela é transportada com um carro novo? Davi vai lá no Antigo Testamento, procura a lei de Moisés, vai buscar e diz: Deus, aqui não está escrito. Então Davi aprende o segredo. O primeiro segredo que Deus quer me mostrar esta noite é que a presença de Deus, ela só volta para a igreja se continuarmos pregando a verdadeira palavra exposta por Deus. A verdadeira presença de Deus, ela não vem nesse evangelho de oba-oba, ela não vem nesse evangelho de balança-balança, ela não vem nesse evangelho moderno, ela não vem nesse evangelho news, ela não vem nesse evangelho contemporâneo, ela não vem nesse evangelho light, ela não vem nesse evangelho diet, que só quer o coraçãozinho, que só quer o queridinho de Jesus, só quer o menininho meigo de Jesus. Não, essa palavra, ela vem, é com juízo, verdade, poder e glória. Essa palavra, ela é mocotó com feijoada, ela não é light nem diet. Quem gosta de light e diet, não serve para servir a Deus. Essa palavra é verdade, o nosso Deus não muda, ela é imutável. Quem acredita nisso, joga a mão lá em cima e dá um brado de glória para o teu Deus. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui esta noite. Eu estou sentindo a autoridade para profetizar aqui esta noite. Levante a mão direita assim, levante a mão direita. Levante, feche os olhos. Segura aí. Meu Deus do céu, eu profetizo agora. Dá-me graça para terminar este sermão. Ah, meu Deus, aonde houver uma mão levantada de um crente que deseja de verdade a tua presença, vai ao encontro dele agora e mostra para ele que a tua glória vem pela palavra, que o teu poder vem pela palavra, que a tua ação vem pela palavra, que a tua presença vem pela palavra. Abra a boca e glorifique, abra a boca e glorifique, abra a boca e exalte, abra a boca e enalteça, abra a boca e adore. Eu vou esperar você adorar. Davi, quando os filisteus devolveram a arca, de que jeito eles devolveram a arca? Deus, eles colocaram a arca em cima de um carro novo e devolveram para nós. Davi, quem inventou carroça e carro novo? Os inventores são filisteus. Como é que você vai copiar coisa de filisteu para trazer a minha presença de volta? Preste atenção, porque o leque vai abrir agora. Tem muita gente usando carro novo para trazer a arca de volta. Tem muita gente acreditando nas carroças de filisteu para trazer a presença de volta. Ei! A igreja de Jesus, ela nunca precisou copiar nada do mundo lá fora para trazer a presença de Deus de volta. É o mundo lá fora que tem que copiar as coisas boas aqui dentro da igreja. Não, pastor, o negócio mudou. Pastor, ouvindo, a coisa está diferente. A gente tem que se atualizar, modernizar. Nós temos que entrar num movimento novo. Vamos crescer em célula. Vamos crescer na regressão. Temos que trabalhar a cura interior do povo. É carro novo. Pastor, não tem problema. Perdoe-me, jovens. Eu tenho praticamente a idade de vocês, mas permita-me profetizar esta noite. Pastor, agora a gente tem que adorar Jesus com todos os ritmos. Porque é Jesus que inventou a música. Olha o diabo nos enganando. Quem é que disse esta asneira? Os ritmos e os instrumentos, quem inventou foi um tal de Jubal, filho de um casamento de poligamia. O meu Deus não criou ritmos, o meu Deus criou louvor e adoração. Agora é rock para Jesus. Heavy metal para Jesus. Funk para Jesus. Música sacra, misericórdia. Pastor, a gente já é moderno. A gente agora quer adorar o cara lá de cima. A gente é da paz e amor. Tem muita gente que vai com a paz e amor para o inferno porque está sendo enganado pelas inovações teológicas. Eu não tenho problema com ninguém de profetizar a verdade. E esta noite Deus me trouxe neste lugar para profetizar a verdade. Muitas vidas vão assistir esse DVD, muitas vidas estão assistindo pela internet agora ao vivo, e eu profetizo, dá um close aqui no meu rosto, eu profetizo que enquanto Deus me der força e coragem para pregar o evangelho verdadeiro, eu vou continuar falando a verdade que liberta, a verdade que transforma. Quem vai me ajudar? Levante a mão e adore o Deus dos céus. Adore se você tem vontade. Adore se você deseja. Adore se a mensagem está te encontrando. Adore. Deixa Deus abrir o céu sobre a tua vida. Adore. Chora mesmo. É a palavra que faz isso. É a presença de Deus que faz isso. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio de Deus esta noite. A Bíblia diz, eu não me canso de dizer isso, que só caiu azeite dentro da casa da viúva, quando o profeta diz para ela, entra tu, teus filhos e os vasos vazios, e fecha a porta da tua casa. Quer azeite? Fecha a porta da tua casa. Quer azeite? Fecha a porta da igreja. Quer azeite? Fecha a porta da tua vida. Este evangelho do oba-oba não vai te encontrar, porque tu tens sustentação na verdadeira palavra. Aqui nesta igreja tem profetas que ainda acreditam na verdadeira palavra. Esta igreja ainda tem homens que acreditam na verdadeira palavra. Eu profetizo esta noite que nós vamos para o céu. É desse jeitinho mesmo. É quadrado, é retrógrado, é ultrapassado, mas é desse jeitinho que eu vou abraçar Jesus do céu. É desse jeitinho que eu vou encontrar ele lá em cima. Abraça alguém do teu lado e diga para ele, não abra o teu coração para as mentiras, não abra o teu coração para as inovações, acredite na palavra, ame a palavra, busque a palavra, creia na palavra, é desse jeitinho que tu vai para o céu. Abraça alguém e diga, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Davi, com que roupa tu foi buscar a arca, Davi? Que roupa tu foi buscar a arca? Senhor, eu estava de coroa, com a minha roupa de rei. E quem é que disse que na minha palavra, rei pode tocar em arca? A arca não é tocada por rei. A minha presença não é trazida de volta por rei. E Deus, quem é que toca na arca? Moisés profetizou e disse, só pode tocar na arca levita. A palavra levita é muito mais do que os homens que cuidavam da música ou eram da tribo de Levi. A palavra levita no original, está aqui o bacharel do irmão Daniel, pode me explicar isso. A palavra levita quer dizer servo. Diga comigo, servo. Tem muita gente buscando a arca com coroa. Ninguém mais quer ser servo. Irmão, você vai carregar os bancos quando terminar o culto. Fechar as janelas. Fechar, pastor. Eu já estou fulano de tal. Olha o meu dedo. Tenho anel de teologia. Sou doutor em exegese, hermenêutica, marteologia, escatologia. Sou poliglota, léxico do grego. Tenho dissertação no hebraico. Conheço da hermenêutica e homilética. Dá uma olhadinha de canto de olho na esquerda. Olha, olha, pro irmão da esquerda. Olha. Agora olha pro da direita. Isso, olha pra cá de novo. Tu vai olhar mais uma vez. Se ele tiver com a cara séria, parecendo cara de delegada, porque ele tá usando coroa e a mensagem tá doendo no rim dele. Agora, se você olhar de novo, ele estiver com um sorriso de dando glória a Deus e aleluia, e com a vontade de explodir, é porque ele já tirou a coroa e é servo. Olha de novo. Olha. Muita gente usando coroa. Deixa eu ver se vai dar alguma coisa daí. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa para dar. Segundo o que eu aprendi. Cutuca alguém do seu lado, diga para ele assim. Eu não sabia que havia tanta verdade hoje. Muita gente usando coroa. A gente esquece de onde a gente saiu. Antes, era glória a Deus, aleluia, corria para cá, saltava na igreja. Agora alguém se levanta e começa a se alegrar. Já... Meninice, para que isso? A gente já é racional, equilibrado, não precisa de exagero. Diga para o irmão que está sentado, quem vai para o céu é os loucos por Jesus. Deixa eu ver se tem crente pentecostal aqui. Coloca a mão no ombro do irmão que está atrás e diga para ele, se tu é pentecostal, me dá um sinal, irmão. A nossa igreja não mudou. O nosso povo não mudou. O nosso Deus não mudou. A gente é do reteteco, aleluia. É glória a Deus e aleluia. Abra a boca e adore ao teu Deus. Fica em pé comigo, dando glória a Deus. Davi! Como é, Davi, que tu foi buscar a arca sem primeiro preparar um templo para ela, uma tenda? Davi foi buscar a arca e não tinha feito uma tenda para a arca, pastor. Ia deixar a arca no sereno, no sol, na chuva. Quem é o templo do Espírito Santo na dispensação da graça? Quem é o templo do Espírito Santo? Bate a mão no peito e diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Ei. Aperta o cinto porque agora vai. Segura o rim agora porque agora. Tem muita gente querendo buscar a arca sem primeiro arrumar o templo. Quando eu falo de arrumar o templo, eu não estou falando no estereotipo, não. Eu não estou falando nos usos e costumes da nossa igreja, não. Eu estou falando em arrumar o templo, é ó. Aqui dentro adora, pula de um pé só. Dá glória a Deus. Mas o culto nem terminou, já está murmurando de alguém. Chega em casa, esquenta o almoço do meio-dia para jantar. Liga a televisão para assistir o resto do Big Brother. Escolhe o Joãozinho, a Joãozinha, a Mariazinha, senta na mesa e escolhe alguém para falar dele. Que é isso? Templo desarrumado. Fora esses homens de Deus que não têm ministério chamado e andam por aí falando mentira, inventando história de um para o outro. Que é isso? É muita gente com o templo desarrumado. Aí a gente clama e diz, cadê tua presença, Deus? Cadê os batismos com o Espírito Santo? A glória manifesta, onde está? Aí Deus olha do céu para a terra e fala, templo desarrumado. Quando Jesus bate a porta da igreja de Laodiceia, ele não está batendo a porta de um candomblé, nem de um centro de umbanda, ele está na porta de uma igreja. Deixa eu entrar! Convidaram muita gente para o congresso e para a festa, mas eu preciso entrar! Levante as suas mãos para o alto. O grupo de louvor pode me ajudar? Levante. Pegue na mão de alguém do seu lado. Lá vai Davi. Tirou a coroa. Tirou a roupa de rei. Colocou uma roupa de levita. colocou uma roupa de levita e foi buscar a arca. Ele dava 6 passos, parava e adorava a Deus. Dava mais 6 passos, parava e adorava a Deus. Quando ele vai entrando com a arca em Jerusalém, Mical, a filha de Saul, olha da janela do palácio e diz a Bíblia que ela desprezou o rei com roupa de servo, dançando, saltando e pulando na praça. Meninice! Loucura! Davi olha do céu para o alto da janela e ele brada em alta voz: Mical, filha de Saul, tu vai morrer estéril, mulher, porque você nunca soube o que é ter o gostinho de ter a presença do Deus verdadeiro. Feche os olhos agora. Se faz tempo que você não chorava, tu vai chorar hoje. Se faz tempo que você não falava línguas estranhas, você vai falar línguas estranhas hoje. Se faz tempo que você não sentia a presença de Deus, você já está sentindo aqui hoje. Feche os olhos, porque você vai ver a arca voltando para a tua vida. Tu está entrando em Jerusalém agora. Tirou a coroa da tua vida e está glorificando ao teu Deus. Tu é servo, tu é levita, tu é crente de verdade, tu é adorador de verdade. Entra em Jerusalém, a arca está contigo. Abra a boca e adore ao teu Deus esta noite. Solta a mão do teu irmão agora, levante as duas para cima. Fica de frente de 2 em 2 ou 3 em 3, fica de frente com alguém. Olha nos olhos deste crente, olha, se você pode olhar. Se é que você não está usando coroa e não consegue olhar para o irmão do seu lado, olhe para ele. Aleluia. Olha dentro dos olhos deste crente. E diga para ele assim: você entendeu a mensagem de Deus para a tua vida? A arca não pode ir embora da tua vida. Só vai buscar a arca quem está sem coroa. Só se busca a arca se formos levitas, servos de Deus. A arca está contigo, a presença de Deus está contigo. Se tu vai para o céu comigo, me dá um abraço e glorifica o teu Deus esta noite. Abraça alguém do teu lado e receba a presença dele. Tira o pé do chão agora, o teu Deus. Pequena nuvem, só o Davi, tamanho da mão. Só o Davi que quer fazer com Deus, vem aqui, vem, vem. Só o Davi que quer fazer com Deus, venha. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Mas esse retornar. Que a tua chuva vai descer. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Solta a vida de Deus. Vem aqui à frente, vem. Só tem que a presença dele. Só tem que deixa chorar de novo. Só tem que deixa chorar. Aleluia, venha. Venha à frente, vem. Quer cair de joelho, caia. Quer orar, ore. Quer buscar, lute. Receba a vida. O importante é você caminhar com a presença dele. Adore, abra a boca, glorifique, exalte ao teu Deus. Descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então chame, então busque, então chame por ele. Vai chover, vai chover, Senhor. Abra as portas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Abra as portas do por você esta noite. Você que percebe que a sua vida precisa mudar. Você que esta noite fez uma introspectiva da sua vida e você percebeu que você tinha mais afinidade com Deus. Falava línguas estranhas e não fala mais. Profetizava e não profetiza mais. Orava e não ora mais. Aonde está você que sentia a presença de Deus e parou de sentir? Eu preciso orar por você. Ou levante a mão, ou venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não quero apontar. Ninguém precisa olhar. Nós estamos aqui simplesmente porque a palavra de Deus está nos levando a este momento de adoração. Você que sabe, percebe que alguma coisa da sua vida está diferente do que era. Você que por muitas vezes já perdeu a garantia ou a certeza da sua salvação. Vem, você que falava línguas e não fala mais. Você que, quem sabe, faz um ano que não chora. Você que, quem sabe, só chora no dia do congresso, depois fica um ano inteiro sem derramar uma lágrima. Venha. Tem muita gente vindo, venha, saia do seu lugar e venha. Você que não fala mais línguas estranhas, era batizado no Espírito Santo, já vem sendo renovado. Pode aí, eu te autorizo na autoridade do nome bendito de Jesus, porque é Ele que tem poder. Jesus me pede para profetizar agora. Volte a falar línguas estranhas. É mentira do diabo que você não pode mais falar línguas estranhas. Vai falando aí. Abra sua boca e seja tomado pelo poder de Deus. Seja renovado agora. O que era festa e agora é lucro do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Jesus, fecha os olhos. Eu quero de volta o que é. Fecha os olhos. Deus está me dizendo que vai começar a soprar neste lugar, dos quatro cantos deste santuário, a presença do teu Espírito. Os que querem, abra a boca e adore ao teu Deus. Fecha os olhos e te prepara. Tu vai ser tomado pela presença dele. Levanta a mão e adora ele. O que era festa e agora é lucro do que já morreu. Levanta a mão direita assim, pode pensar. Diga assim, Deus, dá-me a tua presença aqui na minha mão. Dá-me mais da tua presença aqui. Diga, dá, dá, Senhor, eu quero, eu busco, eu desejo. Mostra essa mão pra alguém do teu lado também. Deus colocou da sua presença aqui agora na minha vida. Diga pra ele assim, quer receber também, irmão? Me dá um abraço, seja Deus. Abraça alguém aí. É a última vez que eu oro. Fica bem, releva na presença de Deus.